que você tem feito com aquilo que eu te dei? Será que já não sou o bastante pra você? Se pra me adorar precisa de uma distração, de palco, som, plateia, um cantor e uma canção, será que eu deixei de ser a prioridade? Será que a mentira vale mais do que a verdade? É tempo de voltar e rever seu coração e remover os ídolos que roubam minha atenção. Eu quero ser o seu amor, o centro da sua adoração. Eu quero ser a melodia que embala a sua canção. Eu quero ser a sua essência, me adore sem interferência. Eu quero toda a sua atenção, ser o primeiro do seu coração. Será que a mentira vale mais do que a verdade? É tempo de voltar e rever seu coração e remover os ídolos que roubam minha atenção. Eu quero ser o seu amor, o centro da sua adoração. Eu quero ser a melodia que embala a sua canção. Eu quero ser a sua essência, me adore sem interferência. Eu quero toda a sua atenção, ser o primeiro do seu coração. Vem pro palco, apague as luzes e me deixa brilhar. Remova os ídolos, fique em silêncio e me deixa falar. Limpe o palco, apague as luzes e me deixa brilhar. Remova os ídolos, fique em silêncio e me deixa falar. Eu quero ser o seu amor, o centro da sua adoração. Eu quero ser a melodia que embala a sua canção. Eu quero ser a sua essência, me adore sem interferência. Eu quero toda a sua atenção, ser o primeiro do seu coração. Oh, oh, oh, oh. Ser o primeiro do seu coração. Ser o primeiro do seu coração. Já não sou o bastante pra você.